Calibur! Sejam bem-vindos! Vamos que vamos, Santos! Antigamente eu vi as coisas de outro modo. Criei problemas pra você e pra mim. Eu vou falar em problema, espero que você esteja cuidando do seu. Quem quer te lembrar dessa porra, põe a mão pra cima, faz barulho, porra.